controle 208, graças. Delta Papai Lincoln, autorizado pelo sistema 7, o verso 080 grau 101. Delta Papai Lincoln, boa noite, o Romba 02. Posso cruzar 2000, autoriza voar direto? Pode? Graças, aí quando possível, por gentileza, se puder coordenar direto Natal, Roma 02, agradece bastante. Graças, já voado da NT, rota aqui. Okay. Com o volante. 5 decimal 2 5, alterna 1 2 5 decimal 1. Roger, graças a uma boa noite, não. 0-0-8-9-7, clear. Código 170, serviço na verdade está muito rápido. Construir a hora que a gente presença 120293, o 9740. Boa noite, serviço na verdade está em casa. Recife, unido para a posição Lima, seleção do Recife, frequência 1.28.35, caso negativo, 1.25.1. subjetor, não? É. Tá subjetor, a subjetor da Vena Proa 06, ouvindo o teu lado. Obrigado pela dois botões, no serviço de aviante, fala o seu piloto. Estou aí na ilha de Capari. Para o lote direito, 075, estabilizado com o modelo.